E o questão de sensibilidade hoje entra assim, direto, porque temos que terminar a nossa ópera, iniciada ontem com a sua primeira parte, a grande obra que dá início ao período barroco, Orfeu, de Cláudio Monteverdi, composta em 1607. Para aqueles que perderam a apresentação de ontem, é fundamental que depois visitem a nossa página www.acasadapedra.com.br e lá escutem esse primeiro programa para que possam, de fato, compor esse quadro completo dessa beleza de obra eterna que inaugura o período barroco. Mas vamos sucintamente ao que temos hoje. Hoje completamos a ópera com os três últimos atos. No ato terceiro, Orfeu, acompanhado da deusa Esperança, lança-se a sua peregrinação ao reino das sombras para reencontrar Eurídice. E aí chegam até o barqueiro que atravessa o Rio dos Mortos e que leva as almas para o reino dos mortos, e o barqueiro é Caron, e Orfeu tenta em vão ser transportado, até que com a sua música seduz e faz com que Caron adormeça, e assim ele toma do barco e atravessa e vai até o reino dos mortos em busca da sua amada. Oh, Thank you.

tuo pianto e il tuo canto, ma lunge a lunge sia da questo petto, pietà di mio valor, non degno è fè. Spirar dunque non lice, con ogni prieghi cittadin d'averno, onde quell'ombre errante, in sepolto cadavero infelice, privo sarò del cielo dell'inferno. Così quale mia sorte, che in questo orror di morte da te col mio lontano, io amo tuo nome in vano, e pregando e piangendo, Dio mio, consumi. Prenditimi, mio ben, prenditimi, mio ben. Amari fiumi, quarto ato se inicia com Proserpina, mulher de Plutão, rei do reino das sombras, o rei do reino dos mortos, pedindo a seu marido que faça uma exceção e que atenda aos rogos, ao que Orfeu pede e tanto implora, que é poder resgatar a sua amada Eurídice. E Plutão concorda, mas impõe uma condição. E a sua condição é de que Orfeu saia do reino dos mortos à frente e não olhe para trás, não olhe para verificar se Eurídice o segue ou não. E até saírem, ele deve permanecer sem olhar. Mas Orfeu, tomado de insegurança, achando que talvez ela não esteja seguindo, num momento de pura humanidade, se volta e com isso ele perde a chance de resgatar Eurídice e a condena à morte eterna. E com isso ele entra em desespero. Eterna, vi si accende. Felice appieno, mi tolgano il mio rabbio. fuggi beate liete, che sol col sguardo altrui bear potete. Ma che temi, mio cuore, ciò che vieta Pluton comanda amore? A nume più possente che vinci uomini e dei, ben ubbidir dovrei. Ma che oro, oime il lasso, servan forse a miei danni, con tal furore le fiori innamorate per aprirmi il mio ben e il mio consento. Thank you. E o quinto e último ato se inicia com Orfeu cantando a sua dor, o seu desespero pelos campos da Trácia, Grécia. E os seus lamentos são ouvidos pelo seu pai, porque o seu pai era um deus. Ele é filho de um deus e uma mortal. O seu pai, Apolo, ouvindo o lamento de seu filho, se enternece e o procura e lhe propõe que viesse morar no Olimpo, o reino dos deuses, e se eternizasse, se transformasse também no deus e renunciasse à vida terrena. E Orfeu aceita e ainda questiona como é que ele poderia ainda ter o seu encontro com a sua amada Eurídice. E Apolo lhe responde que através da beleza da lua e das estrelas ele poderia rememorar aquela que foi o amor da sua vida, o amor da sua eternidade. E isso nos deixa a mensagem de que a eternidade do amor está no sentimento maior que carregamos no mais fundo de nós. Thank you. s'espandessero tutti un mar di pianto, non sarai tu conforme a tanti guai. Sei del mio sovrastar ti veggio. Onde muovo dal ciel per darti aiuto. Or tu m'ascolta e n'avrai lode vita. Maggior lupo arrivi, con isterrato fine, con estremo dolore, m'avean condotto già stender amore. Eccomi dunque attento a tue ragioni, celeste Padre, or ciò che vuol imponi. Troppo, troppo gioisti di tua lieta ventura, or troppo piangi tua sorte acerba e dura. Ancor non sai Grazie. Questão de Sensibilidade encerra a apresentação da grande obra Orfeu, de Cláudio Monteverdi, e voltamos amanhã. Um abraço para vocês, Renato se despedindo.